como é tradição enraizada na ESPOH, a ESPOH sempre teve um forte pendor de solidariedade social. Ou, nas várias edições, ao longo destas 6 edições, a ESPOH teve uma marca muito forte de solidariedade social. Ela continuará a ter essa marca de solidariedade. Teremos, dentro da ESPOH, haverá lugar para a 10ª edição da Expo Social, enquanto mostra da economia social do Conselho de Oliveira do Hospital. E relembro que a economia social de Oliveira do Hospital, constituída pelas instituições particulares de solidariedade social, representam uma grande gama de prestação de serviços para as famílias, para as crianças, para os idosos, mas também representa um importante setor pelos seus níveis de empregabilidade, ocupa cerca de 600 pessoas. Vamos ter, portanto, a 10ª Expo Social, cujo elemento, o momento-chave, vai ser na quinta-feira a Gala Social, onde vão participar 15 instituições particulares de solidariedade social, com um desfile que vão envolver o desfile de crianças e de idosos, e dos próprios pais dessas crianças e filhos desses idosos, numa ação de divulgação do trabalho que fazem as nossas IPSS, mas também numa ação de envelhecimento, de valorização do envelhecimento ativo dos nossos cidadãos séniores. Como disse, envolve 15 instituições e é um momento de afirmação da força do nosso setor social e solidário. Portanto, eu acho que estão reunidos todos os ingredientes para que a ESPOH seja um sucesso para a projeção do nome de Oliveira do Hospital em termos de região centro. Como disse o Sr. Presidente, fizemos este ano uma ESPOH desenhada de acordo com a capacidade financeira, porque queremos de facto um evento sustentável e um evento com rigor financeiro.